Boa tarde, caros colegas, ilustres convidados. Sejam todos bem-vindos para mais um dia de debate, troca de ideias, partilha de conhecimentos. É um prazer tê-los aqui para mais um dia de debate. Na verdade, é uma honra, toda sexta-feira, poder receber colegas provenientes de várias áreas da cidade, colegas que já não vemos há muito tempo. É um prazer e um momento também de reencontro e estamos congratulados pela vossa presença. É sobre o nosso espaço de debate da sexta-feira. É um espaço que acontece todas as sextas-feiras, onde são debatidos temas sociais da atualidade a nível de Angola e do mundo afora. E o espaço tem o objetivo de partilhar conhecimentos, trocar experiências, disseminar informações com a finalidade de promover a cidadania, o desenvolvimento social sustentável em todos os níveis. Hoje trazemos como tema Nova Cidade, Novos Cidadãos. Na verdade, iremos fazer uma reflexão em torno da cidade do Quilamba. E este tema será presidido pela doutora Chloe Breer, que tem formação superior em Geografia Urbana pela Universidade de Paris UST e pesquisadora do Centro de Estudos Africanos de Bordeaux, na França. O seu doutoramento analisou os mecanismos da democracia local em Cape Town e desde 2012 tem desenvolvido trabalhos de pesquisa sobre a cidade de Luanda, explorando identidades e as práticas urbanas dentro de vários bairros na perspectiva de comparar entre o centro da cidade e as novas periferias. Doutora Chloe, seja muito bem-vinda. Agradecemos a sua presença e por ter atendido ao nosso convite. Sinta-se à vontade. E para começarmos com o debate, queria passar a palavra à doutora. Por favor, tome a palavra. Ok, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pela oportunidade. E a oportunidade não tão de apresentar meu trabalho, mas de conversar com vocês. E eu estou curiosa em ver vossas reações. Então, sei que ao menos duas pessoas aqui presentes já escutaram essa apresentação, na verdade, na segunda-feira, porque foi parte da conferência de estudo sobre Angola que aconteceu na Universidade Católica. Mas espero que aqui o formato seja um pouco diferente, não o formato da minha apresentação. Bom, eu vou ter um pouco mais tempo para desenvolver as ideias, mas mais em termos de conversar e de usar a apresentação realmente como ponto de partida para um debate maior. Assim que já me conheceram nessa fotografia, a ideia aqui é de usar o caso da nova cidade do Quilamba para interrogar, para refletir sobre a relação entre a construção de novos espaços urbanos e a construção de novas relações políticas aqui em Luanda. Então, daí essa pergunta: será que uma nova cidade pode produzir novos cidadãos? Será que novos cidadãos produzem uma cidade diferente? Assim que estamos aqui em Luanda, eu não vou passar muito tempo a apresentar o que é a cidade do Quilamba. Todo mundo sabe onde se localiza, todo mundo sabe a história movimentada da cidade, como cidade Ghost City, né? Cidade fantasma. Depois teve a corrida pelo ouro, pelos apartamentos do Quilamba. É uma história que continua a ser complicada, mas esses são fatos que acredito todo mundo aqui sabe. O que é que quero fazer nessa apresentação? Tenho dois objetivos. Então, o primeiro objetivo, se pode... Esse é o comando? Não. Não. Ok, obrigada. Então, entender o que é a nova cidade do Quilamba diz do projeto político do pós-guerra aqui em Luanda. Então, não é entender a cidade do Quilamba por si, mas sim numa reflexão maior sobre a situação política corrente em Angola, mas também de entrar, de construir um diálogo entre o caso empírico da cidade e a teoria do espaço. Que é uma teoria muito famosa. Henri Lefebvre, um sociólogo francês, escreveu um pequeno livro, que se chamou Direito à Cidade, mas essa expressão de Direito à Cidade teve um sucesso já nos anos 70, o livro foi publicado em 68, mas um sucesso que vem por ondas, né? Nos anos 80 vai se desenvolver uma geografia crítica, se chama Radical, nos Estados Unidos, a partir desse conceito. Depois teve as várias traduções. Então é um conceito que é realmente muito debatido, que tem muitas interpretações. Eu não quero fazer aqui uma lição sobre o que é o direito à cidade, mas tentar entender como o caso do Quilomba pode nos ajudar a pensar de uma maneira talvez mais crítica à volta dessa noção de direito à cidade, que é um pouco a palavra-chave de muitos lá fora. Em termos de metodologia, eu posso explicar um pouco mais sobre isso, mas eu uso métodos mistos, não trabalho de forma quantitativa. Então, em termos das estatísticas de base para entender o Quilomba, eu usei os dados produzidos aqui pela DW, em parceria com a Anne Pitcher de Michigan University, que está aqui presente. Então, o inquérito que foi feito nos dois últimos anos, no prazo, e o que eu sei desses dados é que foi apresentado aqui na DW, nesse espaço de debate, que foi gravado em junho e que eu consegui aceder a partir da internet. Então, obrigada, parabéns ao espaço de debate da sexta-feira para ajudar a ter acesso a esses dados. Mas não fiz uma análise muito profunda sobre os dados assim produzido. Mas existem também estatísticas que começam a circular nas mídias oficiais e tem uma experiência aqui de terreno. Dentro da cidade do Quilomba, antes da abertura, em 2011, 2012, depois da abertura, corante de 2013, e tive várias conversas com pessoas que lá se mudaram já em 2013, o que queriam se mudar lá. Então é uma conversa continua, né? Aqui em Luanda, com vários moradores, ou aspirantes moradores, e também nas redes sociais, que assim que vocês sabem, existem vários grupos no Facebook dos moradores da cidade do Quilomba, que eu uso esses grupos no Facebook não como uma fonte de informação, científica sobre a cidade, mas como um indicador dos debates à volta da cidade. Quais são os debates? O que está acontecendo em certas partes da cidade do Quilomba, porque também, na verdade, falar da cidade do Quilomba como uma unidade onde todo mundo vive a mesma coisa, acho que é muito enganador, porque tem várias maneiras de viver dentro da própria cidade do Quilomba. Então, assim que eu disse, o meu objetivo é realmente de construir esse diálogo entre a cidade do Quilomba e o quadro teórico do Henri Lefebvre. Henri Lefebvre veio com essa ideia que hoje parece muito simples. O espaço social é um produto social. Mas naquela época, dos anos 60, onde ele escreveu, era uma época que o urbanismo era uma disciplina muito poderosa e com muita fascinação pelo modernismo que o urbanismo oferecia. A possibilidade de planejar uma cidade do zero e de criar uma sociedade a partir do planejamento físico da cidade. E ele disse, não, o espaço físico não existe em si. O espaço pode ser físico, mas também é sempre social. E nós não podemos entender um projeto de urbanismo sem entender um projeto de sociedade. E nós não podemos entender uma sociedade, um grupo humano, sem entender o ambiente físico, o ambiente geográfico onde essa sociedade nasce. É uma ideia que é simples, mas que várias vezes acaba por ser esquecida. Todo mundo sabe, todo mundo concorda, mas na hora de voltar no gabinete de arquitetura e de desenhar a cidade, já esse plano que nós estamos a desenhar vai ser a cidade. Enquanto todo mundo sabe que não, que a realidade social vai ser mais complicada. Então, o Henri Lefebvre fez essa precaução, diria, teórica. Mas ele vai mais longe, mais além disso. E é muito complicado o texto de Lefebvre. Eu não tenho pretensão aqui de explicar tudo o Lefebvre, porque não é possível, e acho que não é nem interessante, para mim, não sou não sou aqui para fazer uma explicação de texto literário. Eu sou aqui para usar de forma muito interessada o que, que eu posso usar dentro desse livro para me ajudar a entender a realidade angolana. Então ele faz essa distinção entre três dimensões do espaço social. Ele diz que o espaço social é sempre o espaço concebido. Ele chama isso as representações espaciais, as representações do espaço, que são os mapas dos urbanistas, que são os planos dos administradores, que têm esse conceito, hein, do espaço. Então, o espaço concebido. Mas essa dimensão é só uma forma de entender o espaço. E ele diz para entender o espaço social, tem que entender também o espaço percebido. O espaço percebido, então, é o espaço que nós percebemos através dos nossos cinco sentidos, a maneira que nós andamos. Então, ele chama a prática espacial. Então, se usamos o exemplo de uma rua, em termos de espaço concebido, a rua é uma linha no mapa, né? Mas em termos de prática, de espaço percebido, de prática espacial, essa rua pode ser uma rua onde nós andamos a pé, onde nós andamos de bicicleta, onde passam cinco autocarros, ou onde só passa um beco e tem que andar quase de lado porque não dá para passar de frente. É uma rua, vamos, na nossa própria prática espacial, escolher o passeio que está na sombra de tarde. Essa prática não tem nada a ver com o que está escrito no próprio mapa, no próprio plano. Então ele diz que tem que entender essa dimensão prática, da prática urbana. Então, até aí estamos numa oposição muito clássica, hein? O plano e a prática. Mas ele adiciona uma terceira dimensão a essa concepção, que é o espaço que ele chama vivido. A terminologia é dele, e fica um pouco complicado, mas espero que à medida da minha apresentação vai virar mais claro. Mas ele diz que um espaço também é associado com imagens, com valores, com símbolos. Então, por exemplo, essa rua pode ter um valor de fronteira. E é a rua que você não pode atravessar, porque você não quer passar do Alvalade ao Catambor, né? Tem uma rua fronteira e todo mundo sabe o valor de fronteira. Então, por isso que eu chamo de valor, esse espaço vivido. Mas, ia dizer mais uma coisa sobre esse espaço vivido, mas acho que está claro. Ok, então, agora se tentamos usar esse enquadramento teórico no caso do Quilamba. Em termos de concepção do espaço do Quilamba, e eu diria que essa, mais uma vez, o Lefebvre, que escreveu 40 anos atrás, já tinha visto essa fascinação dos urbanistas. O Quilamba, mais vezes, é descrito por o projeto que representa e por o modelo de concepção que representa. E há muitos debates sobre essa parceria entre governo angolano e governo chinês, entre vários gabinetes dentro do governo angolano com vários atores chineses, que sejam os bancos, que sejam os construtores. E isso acontece, vemos esses planos, hein, abstratos dentro da cidade do Quilamba, essa é uma foto que tirei lá no Quilamba, com essa ideia, e é muito, acho que é muito claro, nesse exemplo aqui, é pequeno, mas acredito que vocês podem ver, que aqui em Angola nos chamaríamos do jongo, mas essa arquitetura não é muito parecida com uma arquitetura de jongo angolano, é mais uma arquitetura propriamente chinesa. Então, há muito debate à volta dessa concepção do Quilamba. Se pode apertar mais uma vez. Então, os debates sobre a própria concepção do Quilamba têm a ver com a construção, quem constrói, para quem. Ok, é a CITIC, mas quem é que faz? Mas depois também a manutenção. E tem exemplos muito pequenos, mas para trocar uma lâmpada no Quilamba pode virar uma história complicada, porque essa lâmpada é um modelo chinês, e são os próprios chineses que vêm, só que o chinês que instalou já não está, etc, etc. Todo mundo já ouviu falar dessas histórias dentro do Quilamba, trocar a chave de casa, etc. Mas tem também perguntas à volta da integração do Quilamba no seio da trama urbana de Luanda, uma nova cidade satélite, uma ideia muito antiga no mundo, e aqui em Luanda tem plano diretor de 1960 já vem com esse desenho de cidade satélite à volta de Luanda. Então, como essa cidade se integra? Todo mundo sabe as dificuldades em termos de transporte entre o Quilamba e o resto da cidade, mas é verdade a vários níveis, o emprego, mas também as infraestruturas de base, que seja água, saneamento. São discussões que continuam a ser difícil até hoje. E os mecanismos de venda, que uma vez a cidade pronta, o conceito foi construído, está aí, e a cidade ficou vazia durante vários anos, porque não havia maneira de aceder àqueles apartamentos. Eu visitei a cidade enquanto estava ainda vazia, havia até a chave das caixas de correio dentro do apartamento. Cada caixinha com a sua chave, mas estava tudo vazio, cheio de poeira e com aranhas, né? E ficou assim durante um tempo até o governo angolano conceber, né? Então, estamos ainda no nível da concepção, os mecanismos de venda para vender esses apartamentos acessíveis. Então, assim que vemos, a dimensão de concepção do espaço do Quilamba já vem com várias contradições, várias tensões. Agora, se voltamos ao espaço vívido, ao espaço dos valores, dos símbolos associados a um certo espaço, então, aqui vem uma foto, mais uma vez, muito clássica, de uma varanda do Quilamba, já depois da fase de ocupação, e com pessoas que fazem que a casa se torne a casa deles, uma casa onde eles vão projetar os valores pessoais, os valores que eles acreditem nesse espaço da cidade do Quilamba. Então, se pode apertar mais uma vez, quais são esses valores? Pode voltar atrás? Sim, obrigada. São os valores que, numa leitura muito, muito clássica de geografia, chamam o American Suburbs, hein? Esse sonho das periferias, onde as classes média vão viver numa família nuclear, na casa própria, e desenvolver um modo de vida, um lifestyle que supostamente é muito definido dentro do imaginário urbano, né? Uma certa forma de viver a cidade. Mas quando esse modelo, esse sonho americano, foi aplicado aqui em Luanda, a grande ideia, a ideia principal foi acabar com o Mosek. Aqui é nova cidade, que as pessoas vão ter que se adaptar e mudar o comportamento, porque não pode se viver dentro do Quilamba como se vive nos Moseks, nos bairros da cidade. Então, tem realmente essa ideia de um comportamento diferente. Mas como, o que significa isso? Quem decide o que é diferente? Quem pode decidir, não, isso é comportamento do moceque, se isso faz parte da vida urbana de Angola? Se pensamos os vários conceitos, né, esses vários símbolos da vida do suburbs, a classe média, não, o Quilamba é o lugar da nova classe média angolana. Mas o que é que significa classe média? Classe média quer dizer média, né? Então, entre duas coisas. Quem vai se aventurar a definir a classe alta e a classe baixa? Seja que vamos escolher os rendimentos, o salário das pessoas, vamos calcular isso. Mas então, o salário do emprego formal, o que é que fazemos de toda a economia informal? Se isso sai do nosso quadro, já não podemos entender a economia angolana. Então, existem debates e existem artigos inteiros para escrever sobre o que é a classe média angolana. E eu penso um artigo que não foi escrito aqui no contexto angolano, mas na Indonésia, por antropólogos, o Abdel Malik Siman, o Fauzan, juntos, e eles mostram que essa ideia da classe média é uma ideia mais de trajetória, que você se reconhece como classe média quando tem um sentimento de ter saído de um sítio para chegar num outro, mas esse momento da mudança é relativo e cada dia pode ser defeito. E acho que a crise que vive Angola já há mais de um ano agora mostrou isso de forma muito forte, assustadora para vários, que afinal essa classe média angolana não existe, é frágil, ainda pode desaparecer do mesmo jeito que apareceu. A ideia também de uma família nuclear, hein? Papai e mamãe e os dois, três filhos que vivem na casa deles. Aqui no Quilamba, todos sabemos que quando demora 4, 5 horas por dia no trânsito para ir trabalhar, pessoas vão acabar por fazer o quê? Vão sair de casa às 5 da manhã. Então, o modelo da mamãe e do papai tomando um matabicho juntinho com as crianças já se foi. Porque as crianças vão ficar com a babá ou vão acabar a noite dentro do carro para ser entregado à sogra, sei lá. Então, o modelo da casa própria para a família já também tem que ser revisitado, tem que ser repensado no contexto do Quilamba. Então, em termos dos valores do espaço vivido, a cidade do Quilamba também traz muitas questões que nos convida a revisitar a realidade angolana. E a terceira dimensão do espaço, esse espaço que nós percebemos através dos nossos cinco sentidos, a nossa prática espacial, aí também vamos encontrar desafios a todas as escalas. Então, ao nível doméstico, o espaço interior, a decoração interior, quero um sofá de couro branco, bonito, quero uma cozinha moderna, mas também quero cartar água, mas também quero assar peixe, mas também quero secar minhas roupas. Todos esses são assuntos de conversa e de discussão dentro do Quilamba. Ah, não, mas a vizinha está a pôr a roupa aqui, não pode, tem que ser na lavandaria de fora, etc, etc. Não preciso fazer isso porque você já conhece. Então, ao nível do espaço doméstico, já vem com contradição. Ao nível do prédio, da vizinhança com os vizinhos, também vem com contradição. Quero viver num prédio moderno, mas também esse vizinho moderno da casa de lado não cumprimenta, sei lá. Ao nível dos espaços públicos, acho que é uma coisa que um sucesso em termos de prática, os espaços públicos do Quilamba são praticados. Pessoas vão, aproveitam, mesma coisa que aconteceu com a Marginal. Há uma cultura em Luanda muito forte de ocupar os espaços públicos. Mas também vem com conflitos entre os vários usos. Quem vai jogar nesse campo de basquetebol? Hein? Será que as meninas também têm um tempinho para aproveitar esse espaço? O que é que acontece após uma certa hora? Hein? São debates que dominam todas as conversas sobre o Quilamba. E, obviamente, a relação com o resto da cidade, que eu já evoquei, com esses transportes, esses transtornos, os cambas lá do bairro querem vir visitar no Quilamba, mas eu não quero ter eles lá o dia inteiro, no domingo vai ter que... Não, quero só aproveitar a minha casa bem tranquilo. Mas não, porque nos fins de semana, que é o último dia que você pode realmente descansar na sua casa, a cidade inteira vem porque quer visitar o Quilamba, né? Tem essas contradições na prática real dentro do Quilamba. Então, eu uso o estereótipo, né? Que a realidade é mais talvez complexa do que isso. Mas acredito que também essas caricaturas são importantes. Temos que viver no mundo real, não podemos só viver em mundo de conceito, né? Mas o Lefebvre, se só tinha feito isso, um triângulo com três dimensões, já era uma ferramenta útil para descrever, mas não ajuda ainda a entender. E a crítica que ele fez, eu acho que é uma parte muito esquecida para quem lê o Lefebvre, é que ele não está interessado em dizer existem três dimensões. Ele está interessado em dizer essas três dimensões trabalham juntas. E se conseguimos fazer elas trabalhar todas juntas, aceitar todas essas contradições, aceitar todas as diferenças, aí vamos conseguir atingir uma situação de direito à cidade. O direito à cidade, que na verdade, eu uso direito à cidade porque é um termo muito, muito conhecido, mas dentro do contexto do livro, da produção do espaço, ele fala do espaço, diferencial, o espaço das diferenças. Porque o que é que lhe interessa é realmente dar espaço para essas várias diferenças, tensões, coexistir dentro de um próprio, do mesmo espaço social. Daí essa ideia que, se entendemos não as várias dimensões de forma separada, cada um no seu canto, mas em conjunto, podemos entender onde que o direito à cidade pode emerger, ou ao contrário, quais são os obstáculos para ter uma situação mais perto do direito à cidade. Então, é isso que quero fazer para acabar essa apresentação, através de 3 exemplos. Se pode passar, então, explorar essa ideia de direito à cidade. Então, um primeiro exemplo é a questão da renda resolvível. Isso faz parte do espaço concebido, hein? Da representação do quilamba, a representação do espaço, o espaço concebido pelos próprios administradores da cidade. E aqui, essa é a tabela, se diz? Que a Imogestim recentemente publicou para avisar os moradores que, pelo ano de 2016, vão ter que pagar 2 mensalidades cada mês para cobrar o que não foi pago nos últimos tempos. Então, é um breakdown, né, das prestações, usando preços em dólares e tradução em kwanzas, que também são um pouco abstrata no dia de hoje, mas pronto. Então, esse é o modelo, e assim que talvez também sabem, moradores se mobilizaram para rejeitar essa proposta e fazer uma contraproposta à Imogestim, dizer não podemos pagar duas mensalidades cada mês. Então, o que é que isso nos diga sobre a relação entre as 3 relações? Se pode passar. Então, esse é o modelo do espaço concebido, mais uma vez, que entra em conflito com a prática dos moradores e com os valores que os moradores defendem, projetam nesse espaço social. Então, em termos dos valores, esse sonho da casa própria, essa hamaca, né, da renda, é uma lembrança que não... A casa não é casa própria. Ainda tem um longo caminho antes de estar numa situação onde vocês vão conseguir o sonho da casa própria. Então, entra em contradição com o espaço vívido das pessoas. E entra em contradição com a prática real, o dia a dia. Como vai pagar 2 vezes, quer dizer, mensalidade duplas, em 2016? Elas rejeitam isso. Então, estamos numa situação onde não é uma situação de direito à cidade, é uma situação de conflito, uma situação que é o contrário, se quiserem, do direito à cidade. O segundo exemplo, então, a conclusão a partir desse primeiro exemplo é que a cidade do Quilamba, através do exemplo, por exemplo, da renda resolvida, ainda não atingiu um modelo de governação local satisfatório em termos de direito à cidade. O segundo exemplo é esse sonho, né, do suburbs, da nova vida que vai começar na periferia, que vai acabar com a vida de Museque. Então, nós estamos do lado dos valores associados ao espaço, que vai entrar em conflito com a concepção do espaço e com a prática das pessoas. Em termos de concepção do espaço, as pessoas sonham de fazer um lar dentro do próprio apartamento, mas tem muitas restrições e de conseguir fiscalizar as obras no Quilamba, tal como no resto da cidade, é complicado. Tem limitação, qual tipo de gradeamento você pode pôr na varanda, é codificado, e as pessoas têm que primeiro entender quais são as restrições, porque não é sempre fácil aceder à realidade, tem que depois jogar com a realidade. Como então, o que é que eu posso fazer, e no prazo, no espaço que é autorizado, se quer ir na via legal, o que é autorizado pelo modelo pode corresponder aos meus valores, como fazer esse encontro. Em termos de prática espacial, eu já evoquei essa questão da família nuclear e a realidade angolana, que dentro de um apartamento do Quilamba vai ter, e tudo vai ser bem bonitinho, tem o quarto dos pais, o quarto da filha, tudo Hello Kitty, o quarto do filhinho, que é tudo com o Spider-Man, né? E, mas quem fica no quarto do Spider-Man, afinal, é o primo de 23 anos, que tem uma oportunidade de estudar perto do Quilamba, que vai ficar lá. O filhinho está a ficar com os pais, né? E, na verdade, os pais, essa semana, o pai não está em casa, porque ele tem reuniões muito cedo dentro da cidade, vai ficar com a sogra lá, né? Então, a realidade da família angolana é uma família móvel, uma família que para quem vir com a sua mochila para passar duas semanas no sofá do... É normal, isso não quer dizer que você não tem casa, isso não quer dizer que você não sabe quais são as suas raízes, quais são as suas famílias, mas faz parte também do funcionamento da família. E tem que entender isso, e tem que aceitar isso, e tem que abranger isso dentro dos nossos próprios estudos, senão continuamos a falar num nível muito abstrato que não tem nada a ver com a prática espacial das pessoas. Então, esse mito, né, do suburbs, que está colado ao Quilamba, eu também lhe colei, eu escrevi um artigo sobre o Dream of Quilamba, sei lá. É só um discurso, tem que ver também a realidade através disso. E então, para acabar, um terceiro exemplo, que ainda esse, a foto precedente também é essa, foram tiradas do Facebook, dos grupos dos moradores. Então, se pode... Então, essa foto é uma foto de um almoço entre vizinhos. Organizaram do prédio, organizaram uma convivência para... Realmente é uma convivência, não tem um objetivo especial se não for de compartilhar um almoço junto, porque, bom, somos todos vizinhos, né? E também essa foto depois vai estar postada no Facebook como uma apresentação de como se vive na cidade do Quilamba. Então, é o que a pessoa vive, mas também é como a pessoa representa isso para o mundo lá fora. Então, dessa vez, nós estamos num exemplo onde a prática concreta, a pessoa organizar um almocinho, vai possivelmente entrar em acordo, vai entrar numa relação produtiva, coprodutiva com as outras dimensões do estado, do espaço. Então, o almoço entre vizinho é uma coisa prática que você fez, hein? Que você pode perceber, sentir e provar tudo. Mas também vem confirmar o ideal social que está associado, os valores desse new suburbs onde vamos viver junto. E em termos de espaço concebido, esse tipo de iniciativa muitas vezes passa também para a Comissão dos Moradores. A Comissão dos Moradores pode ser usada pelo próprio presidente da cidade, pela administração da cidade, para passar informações oficiais para os moradores, mas também pode servir para os próprios moradores se organizaram, se auto-organizaram no terreno. Então, aqui é um exemplo onde uma situação de direito à cidade pode surgir. É possível, num estado, num caso, é caso a caso, mas o direito à cidade não é outra coisa. É a possibilidade, no dia a dia, de ter situação de harmonia, de convívio e de democracia, onde as diferenças entre as pessoas, as diferenças entre as várias dimensões do espaço, podem vir junto numa situação particular. Então, esse diálogo, essa dimensão de baixo por cima, de dar espaço para os próprios moradores se exprimirem, é uma das dimensões-chave do direito à cidade. Então, para concluir, Facebook ontem. Grupo dos moradores do Quilamba. Ok. Depois, antes. Né? Talvez deveria ser postado do outro lado, assim que foi postado no Facebook. E depois, o comentário do vizinho. Falaram mal das minhas publicações. Me chamaram de invejoso, sem saber que também sou morador do Quilamba. Primeira coisa, ser morador do Quilamba dá legitimidade para falar do Quilamba. Se você não é morador, você é invejoso. E uns até diziam que era montagem. Ele está a falar da foto com a inundação, não é montagem. Foi aí que tive a ideia de fazer um vídeo para verem bem. E tive mais de 20 mil visualizações. Então, situação típica, prática do morador a nível baixo. Vou fazer um vídeo porque essa inundação é demais. Resultou, o vídeo chegou tão longe que retiraram toda a água com a eletrobomba industrial em menos de 48 horas. Então, agora esse morador disse, eu fiz isso, postei no Facebook, mas afinal, resultou, tiraram a água. Hoje de manhã, antes de ir ao serviço, passei lá, encontrei já tudo seco, e não só. Só, bom, não sou, mas sou. Tinha lá também engenheiros chineses, portugueses e membros do Estado a estudarem como evitar aquela inundação. Eles estavam todos de fato de gravata. Eu não podia tirar foto, porque seria uma falta de respeito. Mas fiquei bem distante e tirei uma foto só para os vizinhos verem que, se não fossem as críticas, talvez ninguém estaria aqui para resolver o problema. Agora vamos esperar a próxima chuva. Então, é muito interessante essa testemunha, porque o que é que essa pessoa diz? Há tantas coisas. Ele faz essa ligação. Eu me queixei no Facebook, tiraram a água, deve ser, pode ser, por causa da minha publicação. Então, tem um sentimento que ele consegue mudar a situação. Depois, ele vê lá pessoas. Ele diz, eu fiquei distante. Por que, que ele diz que são membros do Estado, engenheiros chineses e portugueses? Não foi lá pedir o bem das pessoas, né? Mas ficou lá distante e já nesse imaginário dele, não, chinês, engenheiro, português, slash branco, porque como vai dizer que é português, se não for de longe, é engenheiro, e membro do Estado, acho que é a gravata que deve queixar a pessoa por ser do Estado, né? Então, tem todo esse filtro de interpretação que ele põe na situação para ler aquela situação. E ele exprime também, seria falta de respeito. Tem essa ideia de uma distância, né? Que a prática espacial do morador e o conceitor do espaço não, ainda não tem. Ele não foi lá perguntar o que está acontecendo, você virou meu vídeo, né? Ele não fez isso, ele só estava a imaginar isso. Mas ele faz essa conclusão muito forte. Se não fossem as críticas, talvez ninguém estaria aqui para resolverem um problema. Então, o que é que ele diz? Levantar vozes críticas, seja através de um vídeo no Facebook, pode resultar. Ele diz talvez, ele sabe bem que não é tão simples. Mas tem essa ideia que, enquanto eu sou morador do Quilamba, tenho o direito a me queixar. Tenho o direito a ver o que está acontecendo, postar no Facebook, a ter uma posição pública sobre isso. E essa posição pública, se calhar, pode ajudar a melhorar a situação. E por isso que a minha conclusão é que o Quilamba pode representar, eu vou usar o mesmo talvez que esse morador, um momento democrático para Angola. Um momento que, em vez de ter esses conflitos permanentes, em vez de ter essa dominação muito forte do espaço concebido, não, foi concebido assim, vocês vão se comportar assim. Assim que começou o Quilamba, né? Os moradores vão ter, eu tenho o discurso de inauguração, até dizia isso, nós contamos com a colaboração de todos os moradores para respeitar a obra do Estado, uma coisa assim. Então tinha uma ideia muito forte, que a concepção do Quilamba ia impor práticas e comportamentos particular das pessoas. E agora começamos a ver outras dinâmicas, que os comportamentos das pessoas pensam ter a capacidade de mudar a percepção do Estado, a concepção, e afinal mobilizar engenheiros para vir resolver uma situação. Então, isso é a minha conclusão. Acho que tenho mais um slide. Que podemos observar novos espaços físicos que vêm com muitas contradições. Acho que eu passei bastante tempo a descrever essas contradições, essas tensões. Tem novas relações sociais que nascem, mas que afinal cria novas aspirações políticas. Morador do Quilamba já pensa, não, afinal sou morador dessa cidade, tenho direito. Tenho direito a necessidade de base. Tenho direito à escola, tenho direito à água, tenho direito a coisas que, sinceramente, no meu bairro, quando não há luz, já ninguém vai pensar, oh, não, porque nós não temos luz, nós somos cidadãos. Não, é, cortaram, luz foi, né? Só. Então, essa ideia do delivery, do Estado tem que providing services, provedor de serviço, fornecer o serviço. Mas também, eu como morador, tenho legitimidade para fazer uma reclamação. Esse faz parte do funcionamento democrático. E do outro lado, o governo é legítimo para tomar ação, já tem um certo respeito da administração do Quilamba. Acho que para quem vive num bairro no centro, até nem sabe que a administração é, bom, está lá por aí, pode ser a comissão, pode ser, não sabe a administração local, municipal, Então aí, tem alguém aí. Lá, já dentro do quilombo é mais, o enquadramento é mais claro. Então tem a legitimidade, e também a legitimidade do Estado, mas também o Estado tem que nos dar conta do que ele está a fazer. Queremos ver os engenheiros chineses, queremos ver isso. E, afinal, a questão da transparency, de ser transparente no longo prazo. A edificação do quilombo foi tudo menos transparente. Ninguém sabia nada, o que é, ficou vazio, ninguém entendia o que se vai sair, não vai sair. Não era transparente. Mas hoje, através desses grupos, através desses mecanismos, tanto dentro do quilombo que na esfera pública, já tem esforço de criar essa transparência. E mesmo se for puxando, ir lá buscar. E Mojestin veio com o novo modelo de cobrar as rendas. Mudaram. Os moradores, não. Queremos transparência. Isso não vai acontecer assim. Vamos nos mobilizar. Então, o que é que faz um momento democrático? Não é de dizer, vai fazer protesto na rua. Isso não chega para fazer uma democracia. Mas é a possibilidade de pensar por si mesmo e de analisar um conflito, de analisar uma situação de forma autônoma. E de não precisar alguém que seja visto como superior, que seja porque é mais educado, porque tem carga política, porque pertence a um partido. Isso não tem nada a ver. Essa pessoa vai ter a sua opinião, mas também posso ter a minha opinião própria, posso criar a minha opinião autônoma. E isso que o Lefebvre chama o espaço diferencial. O espaço que vai acolher as diferenças e não tentar fechar para ficar no modelo uniforme onde todo mundo vai pensar da mesma forma. Obrigada. Uau, muito obrigado, digníssima Clóvis, pela apresentação. Estamos congratulados por essa apresentação que fez. Trouxe uma visão diferente de encararmos a cidade do Quilamba em várias dimensões e perspectivas. Damos assim abertura ao espaço de debate para onde os colegas terão a oportunidade de colocar questões, pontos de vista. Então, damos assim abertura. Quem será o primeiro, por favor? É, muito obrigado, Chloe. Foi a segunda vez que viu, mas sem ver aquelas últimas slides, foi bastante interessante. É pena que a nossa equipe do governação local não está cá, porque o João Domingos e os colegas foram contactados mesmo pelo administrador do Quilamba para discutir a possibilidade de lançar de novo o fórum de Quilamba, que a primeira fórum municipal foi lançado em Quilamba, mas mais não na cidade de Quilamba, foi mais no Palanca, naquela zona. Mas agora com a discussão à volta da criação de uma transformação de Quilamba no próprio município, há interesse, pelo menos do administrador, de promover a criação de um fórum de sociedade civil para Quilamba. Então, eu acho que é uma outra indicação de exatamente o que a Chloe está dizendo, que há uma... Parece que uma oportunidade ali. Um outro aspecto do conceito do direito de cidade, que os direitos e a diferença entre direitos humanos e este conceito de direito de cidade é que o direito de cidade é um direito da comunidade, conjunto, não necessariamente das pessoas singulares. Então, é um conceito de direitos bastante diferente do que a visão dos direitos humanos. Então, eu acho que foi uma apresentação bastante útil. Hein? Então, parabéns. Mais intervenções? Obrigado, eu sou Nelson Paulo. Eu Eu apreciei esse conceito do direito à cidade a partir do Brasil, mas a impressão que me ficou é que o espaço brasileiro introduz essa abordagem do direito à cidade para reivindicar as pessoas que antes viviam na cidade e agora são afastadas para as zonas periféricas. O conceito que vi parece traz outro elemento complementar e por isso queria saber se entre essas duas visões existe conflito. Também acompanhei este debate último que fez do Facebook. E para casar aqui com o texto, será que é o espaço do Quilamba que redefine as nossas relações políticas? Ou seja, foi por causa daquela publicação que isto gera a movimentação dos decisores políticos? A minha concepção parece que mostra que não é exatamente isso, porque tenho o privilégio de acompanhar toda a reação que o Partido no Poder tenta ter em termos de ativismo cibernético, e esta reação do ativismo cibernético, para mim, tem uma relação mais próxima com o movimento das manifestações e o fato delas terem impacto internacional. E, portanto, o poder político agora está a disputar, porque existem aqui decisões interessantes, as pessoas conseguiram se dividir em relação àquilo que é a governação angolana, uns acham que efetivamente não é uma democracia, outros acham que é uma ditadura. Então o governo angolano está a disputar a compreensão de que não, nós somos uma democracia e o exemplo de que somos democracia está ali, vamos atendendo ao que as pessoas vão falando. Mas para mim é mais para construir uma relação melhor externa do que efetivamente internamente. Portanto, essa é a minha posição e queria saber de vós como é que lhe vê. Muito obrigado. Quer que eu responda agora? Sim, pode responder. Obrigado por esse exemplo. Acho que na verdade, falando sobre o Alan, um início de resposta, né? Há um esforço genuíno de criar fóruns, de reconhecer esse ativismo social, cibernético. Agora, por que quer fazer isso? Se é por valor desse espaço de civismo, por exemplo, dizer, não, nós queremos democracia, nós queremos debate, nós queremos oposição, ou se é para construir uma imagem internacional, mas que o valor do próprio ativismo é separado, né? Queremos ter uma fachada, queremos mostrar que temos fórum, mas não queremos que esses fóruns tenham influência, não queremos que eles mudem o modo de governação. Mas um não impede o outro. Eu quero um fórum. E, na verdade, eu quero um fórum já é um início da resposta. Já é um início, e por isso que eu não falo de democracia, de sistema de... Primeiro, não sou uma especialista de ciência política e não me sinto muito à vontade nesses grandes conceitos, dizer uma sociedade é democrática, um sistema político. Não. Estou falando do momento. Um momento democrático. E um momento pode ser um momento de postar isso no Facebook. Isso é um momento democrático. O que é que estamos a ver com o processo, hein? Que está decorrente de momento, os rebus, todos os debates que são aqui, mas fora, e essa é a importância da Caixa Internacional, né? Na reação internacional à detenção dos políticos, não são detidos políticos, mas dos jovens presos. A reação internacional influenciou a reação nacional. Então, mas qual que seja o nível de repressão, existe agora um debate. Existe agora pessoas que vão na televisão pública de Angola para falar, para dizer, não, existem presos políticos em Angola. Eu não sou angolana, eu vim aqui primeira vez em 2009, né? Não tenho assim uma longa história, mas só nesse pequeno espaço de tempo, em 2009 isso não podia acontecer. o momento político era diferente e acredito era menos democrático. Democracia não quer dizer estamos tudo bem, tudo, quer dizer existe espaço para debater. Existe um espaço. E a reação do poder a esse ativismo cibernético e não só, né? Porque o 1º de maio não é nada cibernético e os cães também não são. Essa realidade faz, como dizer, participa da definição dessa democracia urbana. Então, estou a dizer sim e não, estou a dizer sim, existe um esforço genuíno de criar fóruns, mas também existe essa vontade, não significa que tem um pressuposto de democracia e de direito à cidade que quer ser atingido. Mas o que é que me interessa não é decidir se sim ou não é democrático, é de dizer que existem essas dinâmicas. A segunda pergunta era sobre o direito à cidade mobilizado por deslocados do Brasil. Deslocados, não sei se é a palavra certa, mas eu vou movido do centro da cidade para a periferia. Sim, mas nesse sentido é uma visão de cidade como um espaço particular, né? É que o centro da cidade, o direito ao centro da cidade, o direito a um espaço que é desenhado como cidade e não periferia. Então é uma visão um pouco mais fechada, mas que estratégica, né? Numa luta social particular, vamos usar essa definição. Do jeito que o próprio Henri Lefebvre, a nível mais teórico, é uma conversa um pouco diferente. Tem a ver também, tem essa dimensão centro-periferia, mas ele joga muito com essas palavras e ele diz: cidade agora tende a desaparecer. Estamos num movimento de urbanização global que vem esconder, como dizer, tapar as diferenças entre o centro e a periferia. E ele diz: não, precisamos de cidades, precisamos de realidade urbana onde as pessoas se conheçam, onde tem rua, né? Precisamos dessa realidade. Não queremos ter essa planet urbanization que são conceitos que foram desenvolvidos depois, né, do Lefebvre. Então, yeah, direito à cidade como centro da cidade é uma visão, mas dentro de uma teoria um pouco maior sobre o direito à cidade, quase no sentido grego, né? A cidade, a cité, onde as pessoas participam democraticamente também. Não sei se acho que não. Um aspecto fundamental para espaços urbanos, hein? E os direitos de espaços urbanos, claro, é o direito de fazer comércio nestes espaços, hein? E o facto é que a Quilamba está a retirar realmente os vendedores ambulantes e tem, parece que é um dos sítios onde tem regulamentos mais reforçados, hein, em termos do direito das pessoas que vendem nas ruas, né, que não têm direitos, né, ali. So, isto é um aspecto contrário. Sim. Sim. Mas tem vendedores de rua que vão tentar. Sim. Vem sempre isso que tento descrever, né? Essa ideia que existe uma tensão, e que uma tensão que existe que é mais reconhecida. Vendedores do São Paulo, as mulheres, é correta, não precisa, isso não é cidade. Tem uma forma que não precisa se sentir envergonhada. Dentro do quilombo já vamos ter que pôr formas. Não podemos. Mas todos sabemos que bolos, se querem comprar um bolo de aniversário no quilombo, entra no Facebook e vai ter uma lista de 10 números, né? De babá, de não sei, pizza que vem direto à tua casa, ok, não sei. Esses serviços existem. Então, existem, tem um esforço para reprimir, tem um esforço do outro lado para subir. Sempre existiu. E neste caso, e por isso que eu digo que essa ideia de fazer uma cidade nova que vai começar do zero não faz sentido, porque são dinâmicas que existem no resto da cidade. Mas no resto da cidade tem uma possibilidade de dizer que isso é no centro. E já não precisa já não precisa falar mais. Agora no quilombo, é problemático. É a nossa classe média, aquele sonho, aquela abstração, mas ainda temos essa realidade. Por isso que acho interessante, em termos de governação, mas também em termos de pensamento, de imaginação da cidade. Porque isso, 3 anos atrás, quilombo tinha essa ideia, não, vai começar tudo de zero, uma cidade bem organizada, com comportamentos urbanos, né? Um discurso muito, muito, muito duro, muito estreito sobre o que deve ser a cidade do quilombo. Hoje em dia já todo mundo é uma cidade angolana. Não podemos escapar dessa realidade. E, então, é um momento, vai fechar esse momento, não vai ficar para muito tempo, mas é interessante. Talvez aqui eu iria explorar, porque eu faço parte daqueles angolanos que sei que existem posições diferentes. Uns acham que o quilombo é um orgulho nacional, outros acham que não. Eu faço parte daqueles que acham que o quilombo efetivamente é orgulho. E queria explorar o fato de ser formada em geografia urbana, para ver se me ajuda a perceber o que aconteceu nas outras realidades. Eu penso que o fato de nós durante muito tempo vivermos da forma como vivemos, a maioria dos angolanos, sobretudo nas zonas periféricas e mesmo aqui no casco urbano, de forma precária, ainda os prédios vivem-se mal, a coisa da motobomba, toda aquela forma de vida que eu acho que em nada dignifica as relações humanas, porque não se respeita o espaço do outro, viola-se permanentemente o espaço do outro. Então, o quilombo para mim sempre me colocou na ideia de que, como durante muito tempo era difícil conceber que era possível viver da forma como se vive no quilombo, ou pelo menos como se pode aspirar que se poderá viver no quilombo, com a existência do quilombo, portanto, reduz o esforço de pensar. Está ali, já existe. E a partir do momento em que já se reduziu o esforço de pensar, eu espero que me esteja a fazer perceber, a partir do momento em que já se reduziu o esforço de pensar, os que não estão no quilombo deviam se inspirar para começar a transformar a sua realidade geográfica. Isto aconteceu nas outras realidades? Ou seja, a existência dessas tais cidades satélites gerou não só bem-estar para as pessoas que foram lá parar, ou também gerou, e é o que eu sempre acho que podia acontecer, inspiração para que aquelas pessoas que não foram lá parar começassem a organizar melhor a sua existência. E vou dar um exemplo concreto. Eu, neste momento, agora fui para morar aqui a 100 metros da cidade, que é no Rangel. E é uma zona que tem ruas estruturadas já. E o interessante é que todo mundo pensa que é engenheiro. Quando chove, todo mundo coloca carradas de areia para que a água não vaza na sua casa. E eu me pergunto assim, que medida as pessoas podiam se inspirar num quilombo e ter uma forma de alterar aquele cenário sem essa ideia de que todo mundo é engenheiro e fizesse uma alteração, inspirando que existe uma coisa como quilombo. Não sei se me faço perceber. Então queria perceber de vós se as outras realidades do mundo, essas cidades satélites, geraram inspiração para aquelas pessoas que não foram lá viver. Muito obrigado. Eu não sou especialista em cidades satélites no mundo, e acho que o mundo é grande. Posso falar um pouco da situação de Paris, que é de Paris, que teve nos anos 70 um projeto de várias cidades satélites, e que houve muito barulho político quando foram construídas, que seria o fim dos engarrafamentos, que as pessoas podiam viver dentro da própria cidade, já não precisavam ir para o centro da cidade toda hora, de oferecer um conforto, etc, etc. E que nesse sentido não foi um grande sucesso, porque continuou a ter essas relações com o centro de Paris, porque você não pode trocar a atração, né, do centro, ou a atração de uma nova centralidade. Tem condição, tem escola, tem universidade até, mas continua a ser visto como periferia de Paris. E que eu, que estudei geografia, eu sei que foram planejadas, acho que são 5 ou 6, que foram planejadas como cidade satélite, mas quem não estudou geografia não sabe, se faz parte da periferia, não vê muita diferença entre o quilombo e... O que eu percebi aqui era uma forma interessante, que eu comecei a trabalhar também no Panguila. Então, fazia trabalho no Panguila, surgiu o Quilamba, e quando o Quilamba começou a abrir, e o Quero do Quilamba abriu, mudou a percepção de Panguila. Já Panguila já não era lá na Barra do Dande, que era a visão. Agora, não é lá perto do Quilamba, perto, né? Não é perto, mas tem a Via Expressa. Então, a construção do Quilamba, nesse sentido, mudou um pouco a percepção da geografia da cidade de Luanda. As pessoas que foram atiradas lá no Panguila já se sentem mais parte da cidade. Se o Quilamba é cidade, então não tem razão porque o Panguila não ser. Em termos de distância, estamos quase igual. Então, tem efeitos. O que eu descrevo, um efeito espacial um pouco desumanizado, né? Um efeito de distância, de transporte, de ligação. Mas acho que também, em termos assim, eu gostei dessa expressão de reduzir o esforço de pensamento, né? Não podemos viver assim. Agora, qual é a diferença entre o Rangel e o Quilamba quando se trata de resolver a inundação? Vou entulhar no meu portão ou vou chamar um engenheiro chinês, né? A diferença não é nas mãos dos moradores. Porque no Quilamba não é o morador que liga o engenheiro chinês também. Né? É o fato de existir esse triângulo. É o fato de ter uma prática que está associada com valores urbanos, que está associado ao modelo de gestão. Não é perfeito. Está mudando, então adaptar sempre. Mas existe esse triângulo. Na situação do Rangel, eu diria que estamos bloqueando um espaço percebido, onde só existe a prática das pessoas. O espaço concebido, ter engenheiros que vão... Já não. Quem vai lá no Rangel? Quem é um engenheiro que vai? Então, não existe essa relação com as outras dimensões. Em termos de espaço vívido, ao nível pessoal, acredito 100% que eu posso tirar uma foto numa sala do Rangel, uma foto numa sala do Quilamba, você não vai ver a diferença. Que tem moradores que vão ter dentro, que seja do sentido no outro, né? Uma sala vazia sem nada no Quilamba ou uma sala muito enfeitada no Rangel. Então, a escala do morador pode acontecer semelhanças. Mas como criar essa dinâmica comum de sociedade civil em colaboração com administradores e em respeito das práticas espaciais, já é lá que é o modelo de sociedade, de ativismo, né? entra em consideração. Não tem qualquer comentário sobre a apresentação? Sim, sim. O meu comentário é sobre essa ideia de democracia do momento, que está muito interessante. Estava a pensar aqui de várias ideias de ciência política que explica por que as cidadãs fazem as queixas contra o governo ou acham que podem fazer as queixas contra o governo e recebem a resolução dos problemas. E uma das ideias de ciência política que essas cidadãos fazem, uma das ideias é que quando as cidadãos fazem um parte da sociedade civil, as cidadãos acham que pode pedir algumas coisas do governo. E o nosso inquérito descobriu que muitos moradores na Quilamba fazem um parte de comissões de moradores. E são esses moradores são ativos nas comissões. São ativos, vão aos encontros das comissões. Então, é possível que os moradores achem que podem pedir alguma coisa do governo porque são ativos na sociedade civil em Quilamba. Mas há uma outra ideia, que quando uma cidadão paga as taxas, então acham que tem o direito a fazer as queixas e tem o direito a ter uma resolução aos problemas. E, finalmente, há uma ideia que é o governo que avança a ideia que a cidadão tem o direito a ter uma resolução aos problemas. Então, o que acha que está a acontecer lá na Quilamba? Há um avanço da sociedade civil? A sociedade civil está a crescer lá ou é por causa do pagamento das taxas e da renda resolúvel que é possível que a cidadão está mais ativa lá? Bom, só quero saber mais sobre as ideias da democracia lá. Sim, é super interessante essa ideia de o que é fome, né? O que dá legitimidade. Se é o fato, eu sou morador, eu pertenço no espaço civil, na sociedade civil, portanto tenho o direito. Ou eu pago, então tenho o direito a um serviço. Eu acho que não precisa escolher, os dois funcionam junto. Acho que a ideia, eu pago, então tenho direito, é muito interessante o caso do Quilamba, porque o Quilamba é visto como um projeto público, um projeto do Estado. Sim. Mas, de fato, são companhias privadas, tão como privado pode ser uma companhia em Angola, mas pronto, que gerem. Então, estamos mais perto do modelo do condomínio fechado, do gated community, né? Eu me fechei dentro do meu condomínio, pago a taxa do condomínio, tenho o serviço do condomínio. Só que o caso do Quilamba é que essa lógica vem já, mas só que o condomínio já é do Estado. Então, tem essa confusão de registro. Mas é interessante, porque em termos de ciências políticas, Angola, durante muito tempo, foi analisado como um Estado onde o governo não precisa de legitimidade, porque ele não vive das taxas dos impostos dos cidadãos. É Angola vive do petróleo, que, então o cidadão não tem nada a ver, então não devo nada ao cidadão. O cidadão não me paga, eu não devo nada ao cidadão. Né? Então, dentro do Quilamba, é uma escala mais pequena, mas já essa relação já começa a mudar. Mas ele paga. Mas agora o que é que paga? E o que a renda é? E o que é taxa de condomínio? E dentro da renda, o que é renda? Renda social? O que é renda resolúvel? Porque não sei se esse social é bem-vindo no caso do Quilamba, mas... Então, é interessante como essa relação está sendo remodelada dentro do Quilamba. É também interessante porque aqui em Angola tem... E acho que é uma ficção. Não uma ficção, mas acho que é uma ideia muito fora do consumerismo angolano, né? O angolano gostam de gastar, gostam de mostrar, vamos estrear com os dólares e tudo, né? E essa é uma ideia muito forte, um estereótipo do angolano que é muito forte. E Luanda, né? Também Luanda, capital, e blá blá blá. Mas como isso vem jogar no Quilamba? Ah, você quer mostrar que tem, mas vive no Quilamba, então o Quilamba é quê? Tem que ser orgulhoso de ver o Quilamba. Ah, eu vivo em Talatona, então você com teu Quilamba, né? Então tem um jogo também do orgulho, do estatuto social que vem com isso. E acredito que no Quilamba tem também um outro discurso. Não, eu sou um jovem angolano, eu trabalho, eu sou responsável, eu quero poupar dinheiro para minha família, eu acredito no futuro do meu país, da minha família. Então, uma visão muito mais calma, muito mais razoável do jovem angolano. Ao contrário do angolano, do jovem, o angolano de 20 anos, em 2002, dança com duro e queima dólares, né? 2002 está exagerado, 2008. O angolano de 20 anos, em 2015, não. Cuida da família, calcula, tá mais... Então, é interessante também, em termos de projeção social, hein, da relação também com o dinheiro que está jogada lá. Mas seria interessante também ver essas comissões dos moradores esse projeto. Acredito que a Dia do Bolívar já está fazendo muitas coisas nesse sentido, mas monografias, ir passar tempo. Eu conversei com o presidente de comissão em 2013. Acabou de dizer, ah, sou presidente, talvez vão me dar um outro apartamento, né? Agora, esse era na brincadeira, né? Porque somos amigos. Eu gostaria de conversar de novo com ele dois anos depois. Então, presidente, o que significa isso? Qual foi o jogo, né? E qual é o papel do partido, né? Do MPLA nessas comissões dentro do Quilamba? Mas acho que é um trabalho que não é um trabalho de entrevista, é um trabalho mesmo de passar lá tempo, de etnografia. O Regina Senhor agora está a assumir o título de mayor. Em inglês? Yeah, no cartão dela. Mayor. Mayor. Em inglês, president. Eu não sei se isso é uma invenção dela ou... Não, são dinâmicas. Acho que a dificuldade com o Quilamba é que muda tanto que é muito difícil decidir qual é a realidade que eu vou analisar se de hoje, se essa apresentação é bastante distante do Quilamba. Não está baseado numa etnografia feita entre março e maio. É a partir da projeção do Quilamba. E acho que para mim é a última coisa que posso escrever sobre o Quilamba. Próxima coisa, se quero continuar sobre o Quilamba, tem que ir lá e ver o Quilamba. E o Web Escapar tem que escrever uma nova música, que não, eu quero morar no Platão, mas eu quero morar no Quilamba. Já há uma música do Castro. Morar no Quilamba é um símbolo de estima. Moro no Quilamba, olha, eu agora estou no Quilamba, eu acho que é um kuduro. E a maneira como o indivíduo que cantou esta música se apresentava, com muita estima, muito glamour, muito bem apresentado, gravata fechada até aqui, com os estilos todos. Então isso mostra que para a sociedade há um lado pedagógico que trouxe essa questão das novas construções. Eu não vou falar só do Quilamba, mas também os condomínios que foram surgindo primeiro. Acho que essa ideia toda de novas construções começou a criar um conceito de habitação condigna nas pessoas. As pessoas também, lá no bairro, há aquelas discussões, os preconceitos, os estereótipos, de que você começou a ver novas definições daquilo que as pessoas imaginam como casa. O que é habitação, na verdade? Então, onde é que eu estou? Isso que eu estou, essa é a minha estrutura. Para dentro tem o ar-condicionado, está rebocado, o chão está em condições, não entra água, mas lá fora não está rebocado. Se eu vivo numa casa, tenho uma habitação. Portanto, eu acho que, mesmo para as pessoas que não são especialistas, isso provocou essa discussão nos bairros, nas ruas, que com determinada pesquisa que se fez aqui, eu comecei a perceber que as pessoas têm vontade de melhorar as suas casas. E voltar naquela discussão de que aquelas questões que são colocadas como regras e determinados limites, de que não faço peixe aqui, não faço aquilo no Quilamba, dá um sentimento de alegria para quem não vive lá. Eu aqui faço isso, fico à vontade. Eu acho que se vivesse aí a esperança de vida, se é de 47, acho que diminuiria aquelas regras todas, eu não ia aguentar até. Então, acho importante rever essas transformações, como é que, de facto, estão a influenciar as pessoas a melhorarem o seu modo de vida. Acho que não sei se podemos chamar cidade satélite, mas, nesse ponto de vista, influenciou as pessoas a melhorarem as suas casas. Eu acho que esta questão está apresentar o dilema agora, que este modelo não pode ser mais replicado porque o Estado simplesmente não tem financiamento de continuar a construir condomínios nem novas centralidades. Hein? O que existe agora, a minha perspectiva, é que o que vamos ter no futuro. Tivemos em setembro uma mesa redonda onde convidamos o arquiteto de Israel, o administrador de Quilamba, o diretor de Imogestin, o representante do Fundo Fomento de Habitação e vários bancos, etc., para apresentar realmente este dilema. Agora, como esta procura, que eu acho que estou completamente de acordo consigo, que todo mundo agora quer ter realmente uma casa, eu acho que aspirações são bem claras. E tantas pessoas receberam, tiveram a possibilidade de mudar para aquela classe média, e acho que temos muitas pessoas que agora está a procurar, quer fazer aquela transformação, mas não há fundos, pelo menos do Estado, para resolver este problema. Mas nos outros países, outras maneiras de mobilizar financiamento para a habitação pode ser aproveitado, ou aquelas lições dos outros países, para até atingir realmente os mesmos resultados sem os grandes subsídios do Estado, que o Estado não tem capacidade realmente de continuar a alimentar. Mais intervenções? Eu só acho que isto que eu, quando me coloco entre os que considera orgulho nacional, não me associo à perspectiva de promover a condição de consumidor, mas essa, e sobretudo de consumidor descontrolado. Eu fico com o imaginário de que isso tem que nos motivar a ser produtores, a começar a fazer e não se orgulhar apenas de ser mero consumidor do que aquilo que é feito. Né? Então eu penso que sim, eu sinto também essa perspectiva deste orgulho, mas na perspectiva do consumismo, mas acho que temos que fazer um esforço de transformar esse consumidor em transformador. E os bairros, nós podemos ter equipas nos bairros a criarem condutas de águas, a criarem zonas de escoamento das águas, quer dizer, a efetivamente transformarem. E a partir de referências como Quilamba. Por isso é que eu me associo àqueles que acham que efetivamente é orgulho. Isto só para dizer, há dois meses atrás com o meu irmão, e ele tem uma casa no Quilamba, e nós conversávamos sobre... Eu dizia sempre, nessa minha perspectiva, o Quilamba é um orgulho. Ele dizia, não, se não te enganas, o Quilamba não é orgulho, o Quilamba tem este e aquele problema. Ele disse, se você consegue identificar problemas no Quilamba, eu, a partir do Rangel, já nem posso mais falar de problemas. Quer dizer, porque o problema é em si. Lá você ainda vai ver problemas, não, mas aqui tudo é problema mesmo. Só que as pessoas acabaram naturalizando aquele modus de vida e portanto, preferem ver problemas menores num sítio que efetivamente é menor do que naquilo que nós habitualmente já lidamos com eles. Mas essa identificação de problema, essa ideia de denunciar, tão pequeno que seja, é exatamente o que chamo de momento democrático. Essa possibilidade de dizer isso não, isso tem que mudar. Essa que você falou agora de esforço transformador, né? Isso tem que mudar. E isso eu tenho, talvez não poder, mas uma certa responsabilidade para mudar, para melhorar. E então, depois é realmente bom. Vou falar como geógrafa, mas é uma questão de escala. O que é que posso mudar dentro da minha casa? Se a minha casa no Rangel, meu apartamento no Quilamba. O que é que posso mudar no nível da vizinhança? Se a minha rua, meu beco, o meu prédio. E depois, como esse pode ser reconhecido pelo Estado. E acho que realmente essa articulação com de ter um arquiteto, como se chama, do Quilamba, quer falar com alguém sobre o Quilamba, pode ligar o diretor da Imogestine, o arquiteto Israel e agências. Existe um interlocutor. Quem é o interlocutor para o Rangel? Então, essa cria a ideia do público, do espaço público como campo de basquete, né? Espaço público como uma página no Facebook, que é mais ou menos público, e o espaço público como esfera política, esfera pública, onde vêm responsáveis e são responsáveis não por pertencer numa instituição ou numa outra, mas por pertencer da res pública, né? Da república. Então, é uma coisa interessante, uma coisa complicada, uma coisa que não vai se resolver. Mas, e quando a sua irmã fala desses problemas, também faz esse efeito de espelho, né? sobre a situação do Rangel. E o Rangel? O Rangel não é 100 metros da cidade. Se o Rangel é 100 metros da cidade, então lá os fundos do Palanca, do Sapu, sei lá, são o quê? Tem, né, a escala, essa questão da escala, de onde é a cidade, onde é a coisa pública, é super interessante.